Não fica assim. Vai ter que ser. Já criei coragem pra dizer tudo que eu sinto. Não dá pra esconder. Não, não há como negar. Eu fiz de tudo pra levar nosso amor até o fim. Não dá mais pra mim. Entendo o que eu vou dizer. Não mereço estar junto a você. Você é tão legal pra mim. Como posso agir assim? Coração infiel me levou pra bem longe dos céus. Agora já chegou o fim. Não fique assim, porque tudo vai passar. Olha pra mim, procure não mais lembrar. Melhor assim, não dá mais pra continuar. Olha pra mim, chegou o fim. Chegou o fim. Seu. Você tem que me esquecer. Se souberes de mim, que não estou mais afim. Sabe que a fidelidade é mais forte do que eu. Entendo o que eu vou dizer. Não mereço estar junto a você. Você é tão legal pra mim. Como posso agir assim? Meu coração infiel me levou pra bem longe dos céus. Agora já chegou o fim. Não fique assim, porque tudo vai passar. Olha pra mim, procure não mais lembrar. Melhor assim, não dá mais pra continuar. Olha pra mim, chegou o fim. Machucar seu coração vai ser melhor pra você e pra mim. Não fique assim, porque tudo vai passar. Olha pra mim, procure não mais lembrar. Melhor assim, não dá mais pra continuar. Olha pra mim, chegou o fim. Não fique assim, porque tudo vai passar. Olha pra mim, procure não mais lembrar. Melhor assim, não dá mais pra continuar. Olha pra mim.